nós. Suzina para 2309. X-ray Oscar, readback correct. Clear to start up and boost. Correction. Clear for start up on apron 3. Comrade to text. Ajuste. Direto, dona, 3.000 ou 2.000? 3.000 pés. 3.000 pés com 1.003, é isso? Afirmativo. Ok, mantenha 220 ou quer outra velocidade? Se tiver condições, mantenha. Mantenha 220 então, 5487. Então, 3566, vetor radar para o sequenciamento, esquerda 090, limite ao localizador. Então, 3566, controle. Olha, azul 4076, estabilizado em LF. Está 3566? Azul 4076, completa aproximação, torre 186 dúzia. 186, boa. Controle, está 3566? 3566, esquerda pro 010, limite ao localizador. Como é que recebeu, está 3566, controle? Então, 3566, está sob vetor, curve à esquerda pro 010, limite ao localizador. Agora sim, copiou, esquerda pro 090, está pelo lock. Como está recebendo, está 3566? Agora 5x5. Está no equipamento 2, caso de falha, vai bloquear, vai completar na pro do localizador e completa o ILS, ok? Afirmativo. Embaixada travada. Sul 4076, boa tarde, 25 graus, 109, autorizado pouso, Cristina Delta. Livre pouso 4076. Centro Delta Índia Serra, acione o transponder 5132. Vitor Delta, por que impasse que se encontra? Lima, Vitor Delta, Goiânia, aprovado nível 360, via peso Lumo 7, Foxtrot, Romeo Mike, Uprewisk 10. Decolada pista 17, com curva direita, perfil gole, transição ofício. O transponder 5411, controle 199, decimal 8. 2.000 pés, livre LS, formará estabilizado 5487. O controle Salvador está 3566. 3566, desce 3.000 pés, 1.013 no ajuste, reduza 2.009. 3.000 com 1.013, 2.209 está 3566. Bono 754, desce 4.000 pés, 1.013 no ajuste. 4, descendo com 3, 4 mil pés, 3. 4 mil afirmativo. Copiou, Lima, Vitor Delta. Papatango Whisky, Charlie Mike, desce ao nível de voo 050. Papatango Whisky, Tango Zulu, desce ao 060. Chame pronto, Lima Vitor Delta. Tá 050. Airlock 050, tá 356. Como é que recebe agora o tá 356? Ainda 5x5. Ok, acho que a nossa falha aqui é no voo mais. Para o táxi. Guarda de uma táxi. Dia Bravo completa aproximação, põe no 9612. 3566 completa direita pro 070, teste 2.000 pés, reporte estabilizado. 070, tá 2.000 pés, reporte estabilizado. Aguarde. Azul 4076, solo 47, direita solo 219. Direita 219, 4076. Then Juliet Alpha until holding point runway 10, deck hold tower on agent small 60, ultimate setting 1013. Have a nice flight. Agent small 60. 754, chama a chamar Salvador 120.8. Tocando agora 208. Mas o 4076, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa vai manter posição antes da Juliette, 4076. Paulo Salvador, passageiro 2230, para a informação. O guarda-cop será o número 3 na sequência. Mais pouco. Lima, Vitor, Zulu, Exa e Oscar, correto? Posicional, stand by, Lu, X-ray, off. 5728, aguarde, copa, receita. Que Alfa Uniforme, copia. Eu sigo, senhorita, Mike Alfa Uniforme, Serra Bravo, Juliette Delta, nível 120 aprovado, via Golf 677, Yankee Lima Hotel, Whisky Uno, Sart, direto, Bravo Golf Charlie, após DCT. Decola da pista 1-0, perfil de saída coral, com curva direita. Transponder 5405, controle 1-98. Aí, Copa 1-7-7-10, após Whisky Uno, Sart, direto para a Canta, DCT. Falando 1-0, coral, curva direita, 5405-198, para o Mike Alfa Uniforme, cotejamento correto, livre acionamento no pátio 3, campo aeroporto. Livre acionamento, Mike Alfa Uniforme. Quilo Quebec Serra, copia. Quilo Quebec Serra, Morro São Paulo, mil pés, decola no 7, curva direita, corredor axé. Transponder 0123, controle 1-98, torre 1-86. Alfa de Abravo, solo 5-0, livre à direita, mantém antes da Alfa, mantém na escuta da torre, ok? Mantém a posição antes da Alfa. Zulu, X-ray, Oscar, a tax approved until X-ray Alfa, report ready to take off. Direção Lula, prossegue 4.000 pés, 1013. 230, copia. Copia. Passaria 2230, vitória da conquista, aprovado nível 260. Decola da pista 1-0, perfil de saída gole, eval após direto. Transponder 5171, controle 1-9.8. 260, vitória da conquista autorizado, 1-0, perfil da gole, eval, 5171, transponder 198, passaria 2230. Passaria 2230, cotejamento correto, também pronto. Pode. Axé, correto. Targeting taxiway Alpha to Axé Corridor, Oscar. Alfa de Abravo, livre taxiway Alpha, chama solo, 219. 0 no três. Xanamé 140, livre, chama para o táxi. Livre, pode ver que Xanamé chama para o táxi. O azul 4076 mantém a posição antes da Juliette. Ela mantém antes da Juliette, 4076. Alinhado e pronto, clica back serra, pista no César. Azul 4076 ingressa via Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, 4076. Web 5728, copia. Recife aprovado, nível 330, via Peruíço 58. Decola da pista 1-0, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva à esquerda. Transponder 5415, controle 1-98. 330 a Peruíço. Decola 10, Puca Caju, com 4-5, transponder 1-9-8. Correto, chame pronto, Web 5728. Romeu, Mike Alfa Uniforme, capitão para o táxi, caixa 3, Mike Alfa Uniforme, eu confirmo a sua posição no caixa 3. da passagem ao Boeing que está taxiando via Alfa e vai ingressar no pátio, que o senhor se encontra no pátio 3, após o senhor prossegue via Kilo, na Delta mantém a posição e chama torno no 86. Ajuste no 013, bom voo. Na passagem ao tráfego, na Delta, na Kilo, na Delta, chama torno no 86. Minha passagem externa vai estar travada. Patrícia, boa tarde. Continue a aproximação, informarei pista livre. 356, aguarda. Lador Lima Victor, Sulu X-Ray Oscar. 487, solo 53, direita solo 12.9. 263. Web 6741 no coordena com a equipe de solo que após o início do táxi do Boeing da Avianca retaguarda está livre do seu pushback, chame para o táxi. Avianca está coordenada com o pessoal de solo, após a passagem da aeronave, corrigindo Airbus, ok? Corrigindo, só corrigindo Airbus, Airbus da Avianca. Solo, trip 5487. Trip 5487, mantém posição antes daquilo agora, mantém a posição. Mantém antes daquilo. Guardar, estimado decolagem, 2 minutos, mantém a posição. Guardar, 02, bom dia pra você. Quem falou de Caramaro já era o hospital do Carol, batendo 306, que já retorna para o Salvador, o povo do Papi Dó. 3660-4000 pés, 1013 no ajuste. 4063, na tranquilidade. Produção, Salvador, boa tarde, 7721, cruzando 225, descendo até o 170. Jet 6721, acione identificação autorizada à chegada MAD, desce o 090, redução 2309. Reduzindo o app Jet 6721. 3660, redução 2009. E aí, Alfa, ponto espera, turno no 86, ajuste no 013, bom voo. India Alfa, 1 no 86, ajuste no 013, Xanera 6140. A 356, solo 56, direita solo 209. 359, Salvador, Papa Tango, Papa Romeu, Mike, Alfa Uniforme, Delta. Bom, meu, Mike. Alfa Uniforme, ciente, mantém ponto de espera, aguardando número 2 da colagem. Guardado, Papa Romeu 2, Mike, Alfa Uniforme. Bona 754, 120 graus, 109, autorizado a colar, pista no zero. 7, agora, 7, 4. Vetor, direita 040, limite ao localizador. Vetor, direita 040, bônus 040, na localização. 3660, chame final Salvador, 20 decimal 8. Final 208. 367, após o na final, ele mantém, cabeceira no zero. Atoque. Mantenha a posição antes da Juliette. Para o portback, acionamento de passarela 2230. Passarela do 2230, aguarde para início do portback acionamento. Ok, sir. Tem Tenente, aguarde a cópia, ATA 3193. Gael Leida. O Web 6741, né? Quais são? Web 5728, na escuta? Só na escuta, 5728. Então poderia só um segundinho pra iniciar o pushback pra eu taxar a aeronave da TAM? Não, fica tranquilo, a gente não tem operador de ping não, o negócio aqui é esculhambou o negócio todo. Tá todo mundo aí. Ok, eu só chame para o pushback então, o 5728. Obrigado. O TAM 3566, ingresso a Juliette, portão 09. Follow 754, virou? Follow 754, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, mantém 754. Tênico equipe de solo, que após a passagem da guarda do Airbus da TAM, vai parquear no 9, está livre o seu feedback e acionamento, chama para o táxi. Ok, sim. Está livre. Vai ser a Decolosco 9, controle 1 no 9 decimal 8. Boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, curta da XR, aberto a lado da arma de pop, solicita voo, direto 2500. Curta da XR, mantém da litoral 9 pés, reportando no farol da barra. Teria condição de autorizar voo direto? Voo direto está autorizado, aguardando 2500. Voo direto, aguardando 2500, curta da XR. Controle Salvador, 35267. Goma 941, completa a redução 2009 e desce ao 050. 200 descendo para o 050. Salvador 5267, na trip. 5267, contato radar, sobre o 400, após 2000, direto da EL. Após 2000, direto da EL, trip 5267. Gola 941, vetor radar para sequenciamento, esquerda 010, limite ao localizador. Esquerda 010, limite ao lado. O Charlie Mike se enquadra para livrar na Eco, que tem aeronave na Delta. Palmeu, Mike Alfa Uniforme. Após bandeirantes na curta final, ali mantém, pressão com a Delta. Tem a matéria após o bandeirante, mais alto de baixo. Sente a sua identificação está autorizada a chegada à mão, descida ao 090 inicialmente. Veja da Eolida, ponte direto Bidev com curva à direita. Transponder 54 no meio, controle 1 no 9, decimal 8. Andrés 193, só confirmando, Bidev a posição, após a letra. Correto, chame pronto, Andrés 193. Abjeto 172, confirme novamente o PLB. Gente, tá via Juliette Alfa. É, como número 3 no ponto de espera, retaguarda da aeronave da companhia se encontra na Índia. Lá torno no 86, ajuste no 013, bom voo. Juliette Alfa, após o da companhia, espera 86. Uma boa tarde, é bom. Para o táxi, passarela 2230, 433 horas, Salvador. 6721, redução 2009, desce ao 060. Controle 3P5267. Prossiga. Gentileza, consegue pra gente bridge? Aguarde. Aguarda. 0A, 3 milhas de certo. 60, bom dia, número 2, número 1, tá 3 milhas de cabeceira, informa a lista aí. 60. Oi, Salvador, o Índio da Verofa sobre a rotatória, pra pouso. Índio da Verofa reporta a rotatória, tem um sequência 309, pouso 10. 089, gente, Oscar 360 para a vitória. 19735 na Lima Chama Solo, 2189. 804, acione identificação autorizada à chegada a Mari, desce a uma centena. 412, controle 1998. 360 Vitória, via Perifísico 0, recolha da pista 10, chega da EL, LEDA e de DEV no curva direita. Transpondo 5412, controle 219, 1618, 4089. Azul 4089, protegimento correto, também pronto. Perfeito. Q2 é ciente, mas a princípio vai manter o ponto de espera. A nave está passando externo. Três 804, acione identificação autorizada à chegada Mari, desce 050. 050, da 3204. Chegou informar aí, pra era manter a posição. Olá, 24, desce 4 mil pés, 1.003 no ajuste. 4 mil, padrão. Como nós, 1697, acione identificação, autorizada a chegada Bonf, desce ao 060. Terceiro no 0. Ok, já vamos até a frente. Letang Zulu, solo 05, direita, solo 219. Negativo, redução 2509, gol 9697. Gente, 660, vento 1150 graus, 119, autorizado pouso, pista no 0. Livre pouso na 103, 660. 015, limitado pelo localizador, gol 9924. Juliette Angulo, copiou ao solo. Obrigada, boa tarde. Ela atendeu na venda, Eco, Índia Novembro, desce ao 050. É o 050, na venda. Nove 24, chama-se Salvador, 2098. 08. 08, pode. Índia confirme a proa. Método claro, 45, para a proa de amanhã. A pro ideal para a mão seria 065. Tem a sua posição e a gente já informou ao fiscal de pátio, ok? Consegue o balizador, ok? Eu sou a Maquilo, boa tarde, adicione identificação autorizada à chegada Bonf, desce ao 070. Ok, fique fica atrás do Passaredo, quando no ponto de espera, turno 2-6. Continua a aproximação, número 2, Flores, pista livre. 941. Solo, Salvador, tá 3660, livrou. Tá 3660, táxi de Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, Juliette, tá. Mantém posição antes da Juliette. Tá 3660, antes da Juliette. É 1-40 totalmente pronto. Combate 09 na curta final e mantém preparado no estacionamento. 1-40. 09 na curta final e mantém 1-0. Cenário 6-1-40. Numeral, faça mais um 360, reporta interceptando o final no 7, número 3 no momento para pouso em Salvador. Zulu está autorizado, prosseguir o táxi de Apache 3, atenção ao balizador, ok? Coro 941, vento 1-40 graus, 1-1 nós, que nem HM13, R2 ali na fora da colagem, favorito que está livre. Ok, dá escuta. Dalton de Serra, solo 09, livrando à direita, deslizamento possível, solo 219. Mandou o Webjet 6721, longa final, já com 3 checados. Xenem 1-40, vento 1-40 graus, 1-2-9, autorizado a decolar, reporte iniciando. Iniciando 1-0, autorizado a decolar, Xenem 1-40. Ok, eu ainda não estou visual com o seu não, mas tudo bem, mantenha-se a retaguarda do Passaredo. Olá, Salvador, boa tarde, Papá Romeu Delta de Serra para o Passo 3, posição 1. Tá em Dia Serra, ciente, táxi de Aquilo, Passo 3. De Aquilo até o Passo 3, Delta de Serra. Ingressa via Juliette, portão 06. Juliette mesmo, tá? 3660. É 3804, controle. Prossiga, 3804. Passou o vetor para interceptar o localizador, direita 050. Direita 050, tá? 3804. Juliette, aguarde para ingressar. Escuta. Xenem 1-40, bom dia, contato radar, Sabeu 350, sai da POCA. 350 na POCA, possibilidade de voar direto POCA da presente para o Xenem 1-40? Autorizado. Grato, voando POCA. O Vitor Delta não tem que sair um pouquinho para frente, tem que entrar? Reporta interceptando o final no 7. No 8-6. Valeu, obrigado. Direita solo, 12-9. Direita 12-9, boa. 9-0. Ficou mais, 0-9-0. Então 3804, final Salvador, 20-8. 208-20. Livre e pushback acionamento, chamo para o táxi. Fala Salvador, eu vou no 941, livre a bosta. Vou no 941, boa tarde, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, vai manter antes da Juliette, o 941. Vou no 754, copia. Copia. Vou no 754, Campina Grande, aprovado nível 390, via Pêsulo 10, Neuma, direto. Decola da pista no 0, perfil de saída PUCA, transição ZIPAR com curva esquerda. Transponder 5424, controle 1-98. Campina Grande 390, Pêsulo 10, direto Neuma. Decola 10 na PUCA, ZIPAR, curva esquerda. 5424, transponder, 198, controle, Gol 754.